Boa noite, gente. Todos retomando a vida normal depois do acampamento. Retomar. Gente, vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 1. Eu ia falar a respeito de um trecho de Neemias, mas eu acho que vai ser importante a gente ler Efésios hoje. De certa forma, para dar um passo além a respeito de um assunto que a gente tratou no acampamento, que é a questão da trindade da comunidade. E a gente vai ler Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 14. No começo da carta, numa outra oportunidade a gente pode tratar com mais detalhes, mas eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre esse texto, de certa forma fechando então um assunto que a gente começou lá, como eu disse. Efésios 1. Está muito baixo aí, gente? Desculpa. Efésios 1, então de 1 a 13. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nossos que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Irmãos, Efésios é uma carta irmã de Colossenses, né? Colossenses fala da centralidade de Jesus, como a gente vem estudando os domingos. Efésios, a estrutura da carta é parecida, parece que ela foi escrita no mesmo tempo. Várias seções da carta são extremamente semelhantes a Colossenses. A própria estrutura da carta, com uma oração grande a respeito de Jesus no começo e tal. E como Colossenses também, Efésios tem duas seções. Colossenses, capítulos 1 e 2, são mais teológicos, né? Falam a respeito da pessoa de Jesus como centro de tudo. E os dois últimos capítulos são mais de aplicação prática. Efésios 1, 2 e 3 também tem esse enfoque mais teológico. E depois os capítulos 4, 5 e 6 são mais de aplicação. Então a estrutura é parecida também. Agora, aqui nós temos a introdução da carta, que conclui com essa oração que nós nem lemos. Começa no versículo 15. Paulo faz uma oração aí, né? Então, todas as introduções nas cartas de Paulo têm uma oração, né? Com, exceto Gálatas, se não me engano. E acho que 2 Coríntios é diferente a forma, porque parece que é uma composição de cartas. Mas em Efésios a gente tem essa oração aí a partir do versículo 15. Mas o que nós temos então no verso 3 até o 14? Porque normalmente depois da saudação Paulo ia para a oração. O que a gente tem aqui é uma espécie de louvor a Deus que se estende, fica grande. E é reconhecidamente um dos textos mais difíceis. Porque é como se o Paulo começasse a falar e falasse até o fulano acabar. Ele vai falando um monte de coisa a respeito do Pai, de Jesus, do Espírito Santo. E assim, parece que não tem uma estrutura clara à primeira vista. Não tem pausas claras no raciocínio. Então parece um raciocínio único, todo emaranhadinho, que se estende por vários versículos. Então muita gente lutou aí para entender esse capítulo, não é um capítulo fácil. Mas uma coisa que já se percebeu é que a melhor forma de organizar o conteúdo é teologicamente mesmo. Parece que os conceitos, as ideias, pesam mais para você entender a estrutura do texto do que a gramática do texto considerada isoladamente. Então, uma coisa interessante é que esse é um dos textos mais trinitários, mais claramente trinitários das escrituras. E aqui a gente tem o papel claro do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo apresentado, é um texto fundamental. Ajuda a gente a entender por que que a Trindade é tão importante, por sinal. Né? Existe essa discussão, né? Para que é a doutrina da Trindade? Muita gente se pergunta, né? O que é a doutrina da Trindade? É que Deus é três, mas é um também. Mas isso é muito pouco. Não é uma questão só numérica. Gente, nós temos aqui no texto algo sobre o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa salvação. Começa falando do Pai. Vejam só aí o capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estou falando do Pai, né? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como também nos escolheu nele, o seu Pai, né? Estou falando que foi em Jesus, mas é o que o Pai fez. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou. Quem fez isso? Deus. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Então está dizendo aqui o que o Pai fez, né? E termina dizendo que foi para o louvor da glória de sua graça. Agora veja o que vem depois aí no verso 6. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora muda o foco, veja só. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja que o foco aqui foi para Cristo e sua obra. Né? Que nele nós temos a redenção por causa da crucificação, né? De Jesus, do seu sangue. Que através dele Deus derramou a sabedoria e a prudência, através de Jesus. Que o plano de Deus no futuro é fazer com que todas as coisas sejam convergam para ele. Né? A ideia aí de convergir nele. Eu não sei se tem alguma outra versão no versículo 9 para convergir. Depois a gente vai ver isso. Vai ter o sentido de tornar o cabeça, encabeçar todas as coisas. Então veja, nele no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Dizendo de novo essa afirmação. Para o louvor da sua glória, o que foi feito através de Jesus ali, né? Agora olha aí o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Então você percebe claramente uma estrutura tripla no texto. Ela é marcada por essa fórmula de adoração, a gente chama de fórmula doxológica, né, para o louvor da sua glória. Então primeiro fala do Pai e o que ele fez para o louvor da sua glória. Depois de Jesus, né, o plano cristocêntrico do Pai, que é também para o louvor da sua glória. E depois fala do dom do Espírito Santo e se diz também que isso foi feito para o louvor da sua glória. Quer dizer, a gente vê que Trindade, irmãos, tem a ver com a obra salvadora de Deus. A gente percebe isso claramente, tem a ver com a obra salvadora de Deus. Por que que a gente diz que Deus é três e um? Por que que a gente tem que dizer que é três? Não é uma pegadinha numérica. É porque, de fato, o cristianismo experimentou Deus de uma forma tripla. O pessoal experimentava Deus como criador, o legislador, a origem de todas as coisas. E de repente o pessoal descobriu que Deus estava encarnado e que o Deus encarnado conversava com o Deus que era a origem de tudo, que era diferente. E depois descobriu o Deus numa outra forma, que é um Deus presente dentro, que é diferente da origem de tudo e também é diferente do Deus encarnado. Então a questão é que Deus foi experimentado de forma tripla. Mas ao mesmo tempo era o mesmo Deus. Então isso gerou, né, a questão de você ver a Trindade. A Trindade foi primeiro experimentada, sim, experimentada no, na relação com Deus, na oração. Quer dizer, o sujeito vai orar, ele ora para o Pai. Mas ele sabe que ele, para orar para Deus, tem que ser em nome de Jesus, que é o Deus que veio para a gente. E ele, para orar em nome de Jesus, ele precisa da ajuda do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem que ele faz isso. Mas ele sabe que o Deus que está movendo ele para orar, em nome de Jesus, ao Pai, é o mesmo Deus que o Pai e o Filho, mas é uma pessoa, é uma persona diferente. É uma forma diferente desse Deus. Então, como é experimentado de forma tripla, Deus é experimentado de forma tripla, então você tem que sair uma doutrina disso aí. É, então o pessoal às vezes fica perguntando, onde é que está o versículo que diz Trindade? Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Não é, não é assim que funciona. Né? Mesmo a natureza, nada é tão óbvio, né? Os animais não vêm com uma placa pendurada assim, mamíferos, vegetais. Né? Não é assim que funciona. Né? Por que ia ser diferente? Quer dizer, no caso da revelação, Deus simplesmente se revelou para encontrar com o homem. Aí o homem para pensar, gente, o que foi isso que aconteceu? E aí o que, que ele acaba sendo obrigado a formular? A doutrina da Trindade. E o discurso sobre Deus no Novo Testamento é trinitário mesmo. Tem essa característica tripla aí. Agora, o que que cada um faz? Isso é uma outra coisa importante. De certa forma, nós temos um resumo disso no verso 3, que funciona como uma espécie de cabeçalho dessa sessão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui nós temos três coisas. Primeiro, quem é que é bendito e que nos abençoou? O Pai, não é? Então aí nós temos a ideia de que o Pai é a fonte. Tudo vem do Pai. O Pai é a origem de tudo. A fonte da divindade é o Pai. A fonte de todas as bênçãos da criação é o Pai. Né? Da criação e da redenção. Tudo vem do Pai. Então ele nos abençoou. É um erro muito grande pensar o seguinte, que o Pai queria pegar a gente. Aí Jesus entrou na frente e falou assim, não, Pai, deixa que eu vou cuidar dele. Não foi isso. Foi o Pai que enviou Jesus para nos salvar. Então o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O que, que são bênçãos espirituais? Você lê o Novo Testamento, você vai ver que coisas espirituais têm a ver com o Espírito Santo. Porque todas as bênçãos que a gente pode receber são mediadas pelo Espírito. A criação foi mediada pelo Espírito. Né? Se a gente pode lembrar lá de Gênesis, que logo no início do relato da criação, nós temos o Deus Criador, a Palavra Criadora e a presença do Espírito. Está lá em Gênesis 1. No caso do homem também. Porque o homem, quando depois Deus formou, né, que Deus fez? Soprou o fôlego de vida. Lá em Salmos, ou em Jó, também a gente tem essa ideia, nós temos a noção de que os seres vivos estão aí, a criação funcionando, porque Deus mantém o seu fôlego, né? Se Deus retirar o fôlego, morre todo mundo volta para o pó, todos os seres vivos voltam para o pó. Então, o espírito é o poder que torna presentes, reais, todas as coisas. Agora, em quem essas bênçãos foram recebidas? Gente, em Cristo tem a ideia de mediação. Quer dizer, receber coisas em Cristo significa que Deus deu para Cristo, e como a gente foi incluído em Cristo, a gente recebeu também. Às vezes existe essa dúvida sobre o Espírito Santo. Como é que a gente se torna herdeiro do Espírito? É curioso isso. Muita gente não percebe, mas no Novo Testamento, isso já estava profetizado no Velho Testamento, o Espírito é derramado sobre Jesus. Lá em Atos, por exemplo, no sermão de Pedro, ele fala, né? Exaltado, pois, à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou o que vedes e ouvis. Está escrito lá. Quem recebeu a promessa? Jesus. Se você ler em Gálatas 3, você vê Paulo falando claramente que a promessa do Espírito era para Abraão e o seu descendente. Aí ele diz, quem é o descendente? Cristo. E depois ele explica que como a gente está em Cristo, a gente recebe. Mas a promessa é para Cristo, a promessa do Espírito. Por isso, gente, que a Bíblia fala que a gente é co-herdeiro com Cristo. É porque Cristo é que recebe tudo, não é a gente, não. Cristo ganhou tudo e ele recebeu tudo. Ele foi exaltado. Aquela exaltação de Cristo tem que ser vista ao lado do Adão, né? Que Adão foi coroado, recebeu a imagem de Deus, foi coroado de glória e honra, mas pecou, né? Falhou, perdeu. Então aí Cristo obedeceu até o fim, então ele é o último Adão, ele recebe tudo. A gente recebe porque está nele, igual a gente foi condenado porque a gente estava em Adão. Então para quem é o Espírito? Para quem são todas as bênçãos do Pai? Para Jesus. Mas o próprio Pai nos incluiu em Jesus, por sua vontade. Então, por isso Jesus é o mediador. Sem Jesus não tem nada. Não tem nada que venha para nós que não venha através de Jesus. E a forma de falar isso, de Paulo falar isso, é que é em Cristo, né? Ou em Cristo Jesus. Nele, né? Em João também a gente viu isso. Essa ideia, né? Quer dizer, Jesus é que recebe a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E transmite essa glória para os discípulos, para que eles também sejam um, como ele é com o Pai. Então, vocês lembram daquela imagem do ícone, que tinha lá o Pai, o Filho? Aí eu fiz ali a igreja subir ali, né? Uma aliança ali com Jesus. O que é a ideia? É que como a gente é unido com Jesus, a gente participa de alguma coisa. A gente se torna participante. Mas quando a gente lê o texto, isso fica mais claro, né? Então, o que nós temos? Em primeiro lugar, o que o Pai fez? Verso 4. Aí diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, gente, o Pai é que nos escolheu para a salvação. O Pai nos escolheu. Então o Pai é a fonte da salvação, é a origem. Vocês podem lembrar de 1 Coríntios, 2 Coríntios 13, né? 13, que eu citei lá. O amor de Deus. Pensa apostólico. O amor de Deus. Então de onde que vem? Deus amou o mundo de tal maneira. Então qual é a fonte do amor? É o Pai. Mas esse amor era para quem? Né? Era para Jesus na Trindade, né? Mas Deus nos amou também, então o que ele fez? Ele deu um jeito de nos escolher em Jesus. Verso 6. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu. O que diz antes a Bíblia? Então, a graça está em quem? O que diz a bênção apostólica? O amor de Deus, a graça. Por que a graça está com Jesus? que a graça é a própria doação. É a doação em ato. O amor no Pai está como a fonte, né? Mas o ato, a realização do amor, está no ato de graça, né? No ato de doação que aconteceu em Jesus. Por isso que a gente fala que a graça está em Jesus. Porque em Jesus o amor de Deus se tornou materializado, se concretizou historicamente, temporalmente, né? Mas esse amor que apareceu na história, a gente tem que lembrar que ele tem uma origem suprahistórica, né? Ele vem do Pai, mas ali Jesus é a graça. E aí a gente tem a história, a narrativa, né, dos evangelhos. Então, nós temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, aqui é provavelmente uma referência ao Pentecoste. Desvendando o mistério da sua vontade, de fazer convergir em Cristo, né, todas as coisas, tanto as que estão no céu como na terra. Então, Cristo é o centro, é o mediador, o representante de tudo. E nele nós fomos feitos herança, né? Agora vejam só, verso 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade. Então, gente, a salvação que vem do Pai, quer dizer, ela vem, a origem é o Pai, o amor, né? Ele se materializa historicamente em Jesus, porque a graça está em Jesus. Agora, Deus dá um penhor da herança para a gente. O que é o penhor aqui, né? A ideia, gente, é de... O penhor é como se fosse um sinal. Você não vai fazer uma compra, você dá um sinal, você vai pagar o resto? A ideia aqui de arrabon é de um sinal. É uma primícia. É uma coisa que você recebeu por antecipação. É o penhor de uma herança que você vai desfrutar ainda. Então você está experimentando um pouco do que vem. O que que vem? É a ressurreição, né? É a salvação final. Isso é dado para nós por antecipação. Então ter o Espírito hoje é participar por antecipação dos bens futuros da salvação. São as primícias. Paulo fala das primícias do Espírito. Tem um texto que até não focaliza isso, não, é um texto sobre outro assunto, mas que descreve a obra do Espírito Santo, gente, de uma forma muito interessante, que é Hebreus 6. Eu gosto de usar esse texto como ilustração, ainda que não seja o foco do texto nesse momento. Vejam o verso 4. Eu não vou discutir aqui se perde salvação ou não, eu vou puxar aqui um outro detalhe do texto. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, veja que ele está descrevendo a mesma coisa com termos diferentes, e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Agora, essa expressão é impressionante. O que diz aí o resto? Os poderes do mundo vindouro. Que é tipicamente judaico. Quando o judeu falava assim, o mundo vindouro, a era vindoura, o reino de Deus, do que ele estava falando? Quais eram os acontecimentos que eram associados na mentalidade judaica com a vinda do reino de Deus e do mundo vindouro e do Messias? Libertação dos cativos. O que mais? Perdão de pecados, fim da injustiça, né? Ressurreição dos mortos, nova criação, extinção do pecado, estrela caindo do céu, terremoto, a lua se tornando em sangue, o Espírito Santo sendo derramado, Joel, né? É o fim do mundo. Quer dizer, na linguagem de hoje, porque a ideia de fim do mundo não tem na Bíblia, né? Esse negócio é meio pagão, esse negócio de fim do mundo. A Bíblia fala de nova criação, não de fim do mundo. Fala de fim desta era. Fim de uma época. Fim do mundo não tem, não. Mas os poderes do mundo vindouro é interessante. Os poderes do mundo vindouro. Não é os poderes do mundo superior, não. Não está falando dos poderes... do plano espiritual. Né? Quer dizer, essa ideia de que tem as forças lá e as forças aqui, isso é uma coisa que existe às vezes. Os poderes do mundo vindouro, gente, é o futuro de Deus, é o plano de Deus para a consumação das coisas. Então, quando falava o mundo vindouro para o judeu, era esse fim, era a consumação da história presente e a realização dos planos de Deus. Agora, como é que você experimenta os poderes do mundo vindouro? Quer dizer, a imagem de mundo que aparece aí é muito diferente. Não é uma coisa que está vindo do alto, exatamente. É uma coisa que está vindo à sua frente. Imagina que você tá seguindo uma estrada para dar notícia numa cidade de alguma coisa, ou para se encontrar com alguém na cidade, e de repente você vê essa pessoa vindo, correndo pela estrada, encontrar com você antes de você chegar na cidade. É uma outra imagem. A gente está caminhando para o futuro e a gente sabe, ó, daqui não sei quanto tempo vai chegar o fim. E de repente, antes de chegar o fim mesmo, os poderes do futuro já começam a aparecer aqui. A gente olha, peraí, mas já é o fim do mundo? Já é o fim dessa era? Não. Aí o mundo está rolando aí, todo mundo continua casando, o governo funcionando. Mas ao mesmo tempo a gente já está experimentando coisas que são do fim de tudo. Então esses são os poderes do mundo vindouro. Agora, por que eu dei essa volta toda? Porque o Paulo diz aqui que o Espírito Santo é o quê? O penhor da herança. O que significa isso? Que a presença do Espírito hoje é não somente a garantia para a gente de que esse futuro vai acontecer, quer dizer, Jesus ressuscitou, e agora eu tenho uma garantia interna de que essa ressurreição está me esperando. Mas como o penhor já era uma parte do pagamento, a gente já experimenta a ressurreição hoje, mas não experimenta completamente, porque é um penhor. Não é o pagamento inteiro, né? É um sinal. Mas a gente já experimenta um pouco do que é a ressurreição final, que são os poderes, então, do mundo vindouro hoje. Quer dizer, o que o Paulo está dizendo é que Deus, é que o Espírito Santo é a comunhão da graça. Quer dizer, existe o amor de Deus no Pai, em Jesus esse amor foi dado para a gente, mas a gente participa, a gente tem a coinonia, né? A gente experimenta esse amor na nossa vida, através de quem? Através da presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá uma experiência antecipada da ressurreição final. São esses poderes do mundo vindouro. Então, uma experiência cristã completa tem que ter as três coisas. Na verdade, a experiência só é cristã mesmo quando ela tem as três. Quer dizer, você tem que ter um conhecimento de Deus. O Deus que você adora, ele é o Deus que é a fonte de todas as coisas. Se na sua religião tem dois deuses, o Pai é mau, Jesus é bom, igual nos gnósticos, não é o Deus cristão, que é o mesmo Deus. Esse Deus, você reconhece que ele agiu na história na pessoa de Jesus, mas você tem que ter uma experiência disso. Experiência interna. Quer dizer, todas as três coisas são absolutamente fundamentais. Se o Pai não amasse, não tinha nada. Se Jesus não tivesse vindo aqui morrer por nós e assumir a natureza humana para unir divindade e humanidade, para nos levar para a comunhão da Trindade, não tinha nada também. A gente não tinha nada. Agora, se o Espírito Santo não é dado e não é experimentado, a gente também não tem nada. Porque o Espírito Santo é a única experiência possível do amor de Deus, é pela presença do Espírito Santo. Porque ele é a comunhão da Trindade, né? Ele é a comunhão do Pai e do Filho que foi dada para a gente. Ele é o penhor dos poderes do mundo vindouro. Então, gente, isso eu queria colocar um foco aí nesse terceiro elemento. Depois a gente vai falar mais sobre as orações de Paulo a respeito disso. Mas não dá para você experimentar o amor de Deus só como conceito. Não é, a questão não é só a gente saber porque está escrito na Bíblia. Quer dizer, é fundamental que você tenha uma experiência da presença do Espírito, porque o Espírito é a comunhão da Trindade. A comunhão é pelo Espírito Santo. É lá em Efésios mesmo está escrito que nós temos ambos, temos tanto judeus como gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então a comunhão é com o Espírito, é pelo Espírito Santo. Não só a comunhão com o Pai, a comunhão com o outro. A participação nos poderes da ressurreição, da salvação, elas são pelo Espírito Santo. Por isso que não tem igreja sem o Espírito Santo, não tem reino de Deus sem o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, se falta na nossa vida uma experiência mais profunda do amor de Deus, um conhecimento da graça melhor, Pedro fala isso, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Como você cresce na graça e no conhecimento de Jesus? Só tem um jeito, pelo Espírito, porque é o Espírito que é a comunhão da Trindade, o Espírito que é a participação, o penhor. Como você cresce então no conhecimento da graça? Claro que você tem que ter uma compreensão, a gente viu isso em Colossenses, mas tem que ser uma compreensão iluminada pelo Espírito Santo, tem que ser o testemunho interno do Espírito Santo, como está lá em Romanos 8 também, que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tem que ser esse testemunho. Experimentar a presença do Espírito é experimentar o testemunho do Espírito. O testemunho de que Deus está presente, de que Deus está junto. É você se abrir para esse testemunho e experimentar isso. Então, irmãos, eu queria que a gente colocasse isso. Tem tanta coisa que a gente quer fazer na comunidade. Muitos querem usar os dons, querem trabalhar. Mas é fundamental a gente ter isso em mente. A gente pode ter um conhecimento do Pai, do amor do Pai e da graça de Jesus apenas pelo Espírito. E sem a presença do Espírito, não vai ter dom funcionando, não vai ter ministério desenvolvendo. Nós vamos ter como receber a bênção de Deus, nem transmitir. Então eu queria que a gente orasse a respeito disso, que você colocasse isso diante do Senhor. Esse último elo da corrente, a presença do Espírito, interior do Espírito Santo. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor aumente o nosso conhecimento do Teu amor, da graça do Senhor Jesus, por meio da presença do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê uma compreensão mais profunda da obra do Teu Espírito e que o Senhor nos dê uma experiência mais profunda, Deus, da obra do Teu Espírito Santo, não só na questão da santificação pessoal, da comunhão com o Senhor, da oração, mas também dos dons na vida de cada um. Ó Deus, que o poder do Teu reino, os poderes do mundo vindouro sejam experimentados na vida de cada um. Deus, nós pedimos em nome de Jesus o derramamento do Teu Espírito Santo na vida de cada um aqui, nas nossas vidas. Deus, de forma que a gente possa transmitir a graça do Senhor a outros, fazer com que outros participem também, ó Deus, por meio do Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos isso por cada um de nós aqui, pelos irmãos que vieram hoje. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja aumentando, Deus, a nossa comunhão com o Senhor, entre nós, com os outros, e a participação no poder da ressurreição, Pai. Em nome de Jesus.